à direita, 0937 ao controle e o transponder 5119 ou 1983. Firmo. Confio como tá o setor, tá chovendo. Tá aproximando, nada de canal onde eu tô voando não está se chovendo, mas no mar tá com chuva sim, chuva leve. Ciente. E falando da barra, tava com chuva pesada. Ciente, obrigado pela informação. Passa nível 130, chama centro Recife, frequência 1288, alternando 123, decimal 25, boa viagem. Recife 1288, 123, 25, na 397, obrigado. A saída coral, primeira curva à direita, controle 119, decimal 35, a torre 118, decimal 6, acione o código 0263. 17, autorizado Porto Seguro, Golfo 677, nível 100, saída Coral com curva à direita, transponder 0263, controle 109-35 e torre 118-60, estacionamento. Cotejou, Romeu Hotel Oscar. Papa Tango, Romeu Hotel Oscar, correto, para acionamento e táxi, chama a torre em 118.6, informa o POB. POB 03, autonomia 5 horas, alterna Serra Bravo, Tango Charlie. Ciente, Papa Tango Romeu Hotel Oscar, ciente da 03 a bordo, Serra Bravo Tango Charlie, 5 horas de autonomia para o táxi e acionamento, torre 118.6, ajuste 10151, uma boa viagem. 015, torre 118.60, boa, Romeu Hotel Oscar. Rolou 983, no gate 4, autorização pushback, acionamento. Rolou 983, portão 4, autorizado, reporte táxi. Reportaremos táxi, gol 1983. Consiga. Pátio 5 para acionamento, Romeu até 11. Livre, chame táxi. É uma táxi, livre acionamento até 11. Tanto visual com um helicóptero é por girando base da sinal, tá no 7. Negativo, tchau. Paulo Salvador, muito bom dia, 35490, cliente da Serra, nossa autorização para o petroliano. 35490, informação é a Tango, guarda coordenação petrolina nível 180. Cliente, 35490. Salvador, 3602. 3602, prossiga. 320 para Porto Seguro. Sim, meu horário da UBT? Ao B5. Gente, ainda não consta no nosso sistema. Aguarde mais um minuto. Vou dar o 3602. Saulo, bom dia, Webjet 6726, informação Tango, Recife 330. 6726, número 2 para a cópia, Recife 330, aguarde coordenação, informação é a Tango. Positivo, sentido Tango, Web 6726. Mais 19, chegou já livre, eu tô ali matando. Prato. Chama agora Torre Salvador 686, bom pouso. 86, obrigado. Torre Salvador, Mike Eco Delta. Prossiga, Mike Eco Delta. Passando através do situador, mantendo o tempo certo, visual com campo. Visado cruzamento do mesmo, a base pela direita 17, aposto vendo o eixo de aproximação da 90. Pode camarar. 260, bom dia, sua identificação, autorizado de chegada a Mari, desço para o nível 060, estou tendo 095, João Cidadão. 060, chegada a Mari, no 095, bom, no 260. Tem comida antes de Mari, vai precisar a curva esquerda na proa 045, você está com uma fé. Quem modulou? Gente, aguarde coordenação. 3890, desvio esquerda, pro 040 para evitar formação, hein? Tá autorizado, após desvio, vou na pro de TAP. Após desvio e TAP, tá? 3860. India e Alfa, mantenha-se antes do ponto de espera da Delta, a Justino 015, torre 118, decimal 6. De Alfa, mantenha a Delta 118, meia torre, o bom 1983. Também para os eixos de aproximação da 90, é ponto girando para a final da 97. Camarada. O trip 5490 pronto, cópia. 5490 tá pronto a cópia. Autorizado Petrolina, nível 180. Decolo da pista 10, saída Momo. Pós Albo, pós direto Petrolina. Primeira curva à esquerda, controle 119.35, código 5116. Delta ingressando na base, baixado travado. Autorizado, 160 graus com 10 nós. Certo, depois. 935 é o controle de saída 5490. 735490, saída Momo, Albo, após DCT, Petrolina. Momo, Albo, após DCT, para Petrolina 5490, já assinante da Tango. 735490, correto, chame ponto pronto, remoto no 4. Chamarei 5490, obrigado. Objeto 6726, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Para Recife, nível 330 autorizado, via Upper Whisky 58, decola da pista no 0, saída Puca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, controle 119.35, código 5114. Autorizando Recife, nível 330, aerovia Upper Whisky 58, Puca, Aracaju, decolando da 10, primeira curva à esquerda, controle 119.35, o transponder 5114. Correto, chame quando pronto, portão 2. Chamarei quando pronto, web 6726. 1983, chame agora a torre em 118, decimal 6. Não, pode estar da 10. Obrigado, a linha decolada, 10, vento de 150 graus com 10 nós, voo 1983. Autorizado a decolagem, cabeceira 10, voo 1983. Autorizado 2500 pés AGL, vai sair inicialmente restrito no corredor Axé, decola da pista 17, primeira curva à direita, controle 119.35, torre 118.6, acione o código 0133. Está autorizado Salvador Valença no 2500 pés, decola da 17, curva à direita, 1935, controle 118.6, a torre, aciona 0133, o Abaeté 9655. Abaeté 9655, para acionamento e táxi, torre 118, decimal 6, ajuste 10, 15, uma boa viagem. Chamar a torre 116, decimal 118, decimal 6, para acionamento, Abaeté 9655. Voo pronto, saída 368, para o sequenciamento, desça 4000 pés, ajuste 10, 15, gol 260. Tem aviso 368 para 4.015, é isso? Correto. Porto Seguro, nível 300, via Peruísque 50, decola da pista 10, saída da El, transição de NER, primeira curva à direita, controle 119.35, código 5113. 3602, autorizado Porto Seguro, 300, da Peruísque 50, decola da 10, da El de NER, controle 1935, aciona 5113. 6602, confirme o nível. Transferindo de voo 10110, ao livrado 200, chegando o controle Ilhéus na frequência do 20, décima 1, e um bom dia, serviço da estação entrando agora a 10 milhas para Ilhéus. O táxi já foi para a ingressa 197, o Romeu Zé. Cruzamento, após prossiga via Quebec, Mike, na Lima, chamará o solo em 1 dos 1 décimo 9 para ingressar no Pátio Ona. Na proa 350, limite radial 240, Salvador, reassume na proa de mais. Da Gol, reduza para 2109. 2109, 2060. Gol do 72, ok? Informa o tráfego às 10 horas. A 1:40 milhas, está no rumo sudoeste. É um 737, mantendo 200, iniciará a descida para aí. Após servida 368, desça 2500 pés, ajuste 10 no 5, reporte final em nave. Após servida 368, 2515, para final em nave, com 2600. Salvador, papapapá, Alfa Tang Tang, ingressando na Taxi em Lima para prosseguir o táxi até o Pátio 3. Livre táxi, reporte no Pátio 3. Mandará no Pátio 3. Salvador, Abaité 9655. Prossiga. Estou estacionado, estou para o táxi. Passando o nível 140 em condições de visuais para modificação, Serra 9655. 9655. Gol 260, torre informa, chuva na final, pista 10, permanece visual. Gente, gol 260. 5. Aguarde, tá 3602. Na escuta. Tá passando o Serra Vitor 372, visual. 3896, complete, final de nave, chame torre 11860. 386, tá 3896, boa. Gol 92983, chame Recife, frequência 128.8, alterna 13325. Recife 288-3325, 93. Meia dúzia, Webjet 6726, obrigado, bom trabalho. Bom dia, atento para cabeceira local, primeiros 1200 metros, fuso autorizado, vento de 190 graus com 11 nós, pista no 0, ajuste no 0 no 5. Pista no 0 no 5, sente 2.200 metros, atualizado pouso 10, tanto 3896. No setor tá chovendo? Eu tô observando a camada muito baixa. Negativo, senhor. Avistamos no 372 sem chuva. Sente. Servidor no 2000 em disposição. 4106 destritamente ao nível de voo 200, high speed, azul 4106. Gol 1260, complete final de nave, Chume Torre 1186. 1866, gol 1260, boa tarde. Autorizado a linha manter, reporte quando pronto. A linha mantém 17, reporte na pronta até lá. Salvador, bom dia, voo 1260, final RNAVE da pistão 10. Sua aproximação, aguarde pista livre, ajuste agora 1005, atente, capteira deslocada, primeiros 1200 metros. Aqui a capteira deslocada, 1015, a pista seca, confirme? Afirmativo, pista seca, não chove no setor. Certo. Ô, Torre, boa tarde, o Webjet 1726, tá ingressando na Delta, pronto. Tenha um ponto de espera da Delta, Web. Manterá o ponto de espera da Delta, Web, já de 6726. Confirme. Direita, chame só em 121, deixa eu mandar. 219, tá 3896. 8, certo. 1260, tá visual com o campo? Afirmativo visual, gol 1260. 490 para o posicionar. Recua a descida. Recua 90, gol 1260. Azul 4106, recebe. E na curtíssima? Afirmativo. Após o pouso do mesmo, a linha mantém. Após o pouso do mesmo, a linha mantém, o Webjet 6726. 3896. Salvador 5490 para o posicionar. 5490 está livre, reporte táxi. Reportarei. Posição. Mantém, hotel Oscar. 3896. Sérgio, o TAM 3896, ingresse na Kilo, mantém o ponto médio do pátio 3. Ok, Kilo vai manter o pátio 3, TAM 3896. Se autorizado, é colado a mão 7, vento de 180 graus com 8 nós. Quente vai rodar para o Zeta 10, está autorizado a decolagem, o Romeu já. Uma centena, 3 horas e 15, alterna com fim. 3602, táxi à direita, via Juliette, Alfa, mantém a posição antes da Delta. Ajuste 1015. Copiado, nossa escuta 1015, tá 3602. Direita, solo em 1, 2, 1, vê se mão 9. Olival 2, 1, 9, bota 2, 6, 0. O TAM 3896, observe o Airbus da companhia à sua frente livrar a intersecção que liga o pátio 3 ao pátio 1. Após o mesmo, ingresse para o portão 2. Ok, aeronave já livrando o pátio, portão 02, TAM 3896. 726, autorizado decolada no 0180 com 99. Vai ingresso na 97. Autorizado decolagem na 10 objeto 672, iniciando. Meu senhor, autorizado decolada agora hoje 37, controle 199 decimal 35, meu voo. Ciente, controle 199 decimal 35, grato. Até 9665, autorizado alinhar e manter o 97, reporte pronto. Alinhar e manter na cabeceira 97, vai ter 9655. Até o través, portão 612. Até o través do 612, 5490. Rodor, bom dia, Papa Tango, Romeu, até Oscar, decolado da 17 no perfil da Coral. Bom dia, Papa Tango, Romeu, até Oscar, contato radar, saiu da Coral. Gente, mantém a Coral, Romeu, até Oscar. Já decola a partida da Cade Delta, professor de valores, para a conta da autorização. Ciente, papapá, Alfa Tango Tango, aguarde coordenação nível 090. Aguardando, Tango Tango. Casa de Encarecido, Ciente. Uno, 19 decimal 35, bom dia, bom trabalho. Ingressando Delta, Torre, obrigado, bom dia. Prossegue destino em condições duais, centro de disponibilidade, vou informar, tem um pouso, bom dia. 726, bom dia, contato radar, sai da PUCA. Sai da PUCA, objeto 6726. 23196. Alfa Tango, encontra-se no pátio 3? Afirmativo, senhor, no pátio 3. Pronto, os correios. Mesmo rumo, é o Charlie 130, mantendo o 190, destino Salvador. Era autorizado via Whisky 1, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, controle 119, decimal 35, acione o código 5117. Autorizado para a cola ponto no 090, na Whisky 1, decola da 190 com curva esquerda, 5197, só confirme essa saída. Saída lotar. Saída lotar, ciente, Alfa Tango Tango. Chamará para o acionamento. Ciente, o papá papá Alfa Tango Tango, aguarde para acionamento e táxi. Está aguardando. O Gol 260 vai dar passagem ao ATR da Trip, que vai ingressar na Taxi Delta. Afirmativo. 0650. 5490, ingresse até o ponto de espera da Delta. Quando lá, torre 118.6, ajuste no 015. Tente, ponto de espera da Delta, chamar a torre 5490, até daqui a pouco. O Echo Fox Yankee. Mantendo 110 para Recife, na radial 200. Papa Tango Eco Foxtrot Yankee, contato radar, mantém nível 110, reporte através da posição Conde. Estando na Delta. Bom dia, Trip, ali mantém 10. Ali mantém 10, 5490. Zero 2, decolada 41, controle 199, decimal 35, bom voo. 935, bom dia.